Olá, bom dia. Esta é a Rádio Mateus 633. Nós estamos falando da cidade de Vila Velha para toda a internet. Hoje é dia 2 de maio. E um sábado do ano de 2020. Estamos vivendo um tempo de muita mudança, né? Estamos vivendo um tempo de algumas coisas estranhas que estão acontecendo. Mas nada diferente do que já anunciado na palavra de Deus. Nada. Uma das coisas que mais me fascina em estudar a Bíblia é perceber que ela relata os acontecimentos de maneira clara. Sabe, não erra. Interessante isso. Ela relata o que está acontecendo hoje. Ela falava disso há 2000 anos atrás. Cristo falou disso. Antes de Cristo, os profetas falaram no Antigo Testamento. Essa é uma coisa que me chama atenção na Bíblia. Essa voz profética da Bíblia, sabe? E outra coisa que me chama muito a atenção na Bíblia, mas muito mesmo, é que a Bíblia, ela não tem medo de mostrar a fraqueza de seus heróis. Não tem. Se fosse um livro criado pela imaginação humana, eu não acredito que ia colocar na Bíblia que Jesus chorou. Como? O personagem principal chorou? Não, se fosse criação humana, eu não colocaria isso, não. Ah, Jesus teve fome. Sabe, se fosse um livro escrito pela imaginação humana, escrito por homens, não, ia enaltecer ao máximo. Não iria mostrar fraqueza de seus heróis. Então, tem várias coisas que me chamam a atenção, mas essas duas, sabe, para mim é muito claro mesmo. Eu gosto muito de estudar a Bíblia, eu gosto muito. Quando eu estou estudando a Bíblia, é como se eu estivesse conversando com uma pessoa, sabe? Eu sei que é uma pessoa, né? É o Verbo que se fez carne, eu sei disso. Mas é para os irmãos entender assim, ó. É como, sabe quando você está tendo um papo agradável com alguém? Sabe quando você está conversando com alguém e, sabe, a pessoa te entende, a pessoa fala, você fala. Aquela conversa que flui, que você nem percebe o tempo passando. É assim que eu vejo quando eu estou falando com a Bíblia. Sabe, eu não me importo em chegar na Bíblia com dúvidas, porque eu tenho mesmo, sempre terei, né? Eu não me importo em ir falar para a Bíblia assim, olha, isso aqui eu não entendi, isso aqui eu não estou entendendo. Não, eu não me importo, não. Então, quando eu estou estudando a Bíblia, eu gosto dessa sensação, né? Dessa sensação. E eu gosto de estudar a Bíblia. Eu leio muitos livros, né? Porque a teologia nos obriga a isso, né? Você tem que ler bastante. Deus me abençoou que eu tenho uma pós-graduação em Bíblia, né? Exatamente por esse desejo de conhecer a Bíblia. Eu falei assim, não, eu vou me aperfeiçoar nisso aqui. Mas a gente nunca se aperfeiçoa, né, irmãos? São muitas informações, né? Mas, enfim, eu acho que nós temos que sempre procurar uma excelência, né? Sempre procurar fazer o melhor. Então, eu gosto de ler, mas Gosto de ler livros, leio livros fora de assuntos teológicos também, mas o que eu gosto mesmo é de ler a Bíblia. É de ler a Bíblia. E eu sempre leio a Bíblia com esse entendimento. Ó, primeiro, que a Bíblia só fala de uma pessoa, só fala de Jesus Cristo. Conforme ele mesmo fala lá em Lucas 24, 44, 45. Segundo, eu leio, a primeira leitura que eu faço é a leitura comum, de fácil entendimento. Aquilo que eu entendi, sabe? Quando tem um assunto que me parece muito fora do comum, muito extraordinário, aí eu entendo que aquela leitura não é para ter esse entendimento literal. Ali entra alguma coisa espiritual, ou é alguma coisa, uma figura de linguagem, né? Uma hipérbole, enfim. Aí eu fico mais atento, né? Para não praticar heresia. Mas a primeira leitura é a simples. Por isso que eu sempre oriento as pessoas, quando está começando, a começar com a Bíblia parafraseada, né, com a Bíblia simples, na linguagem de hoje. Ah, mas pastor, o fulano de tal critica esse tipo de Bíblia. Irmãos, vai criticar tudo. Tudo tem crítica. Mas é assim, ó, você começa com essa mais simples, aí depois você vai perceber, não pode parar, né? Aí vai perceber que você já está buscando ler nos originais. E aí você não vai encontrar, porque não tem original, né? Não tem nenhum texto original da Bíblia. Não existe. Não existe. Queimaram, se perderam. O que existe são cópias dos textos originais. Fragmentos de cópias dos textos originais. Mas o texto que João Marcos escreveu, que Lucas escreveu, não existe, não. Não existe. Existe cópia daqueles originais, porque aqueles originais até hoje, enfim, até onde o meu conhecimento vai, né? Mas é a mensagem, a palavra de Deus. Tá bom, irmãos? E hoje nós vamos falar a respeito de fé. Fé. O que é fé? Quando que eu devo usar fé? Como que eu devo usar fé? Quem sabe de fé, da fé bíblica, da fé cristã, é Jesus Cristo, né? E aí ele vai falar para nós. Nós vamos no Evangelho de João, do versículo 1 ao versículo 8, é uma perícope. E nós vamos usar a Viva, né, a parafraseada, vamos usar João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, Bíblia, vamos usar a João Ferreira de Almeida, Corrigida, e vamos nos socorrer também do dicionário Strong. Esse dicionário é o dicionário das línguas originais, irmãos. Falar desse tão grande amor. Isso aí. Então, é isso, irmãos. Nós vamos, então, falar a respeito de fé, né? Hebreus 11, 1 é uma definição de fé que já está na Bíblia. Hebreus 11, 1. Na João Ferreira de Almeida fala: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A João Ferreira de Almeida, é uma linguagem mais rebuscada, tradicional, fala: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. No dicionário Strong, a palavra fé quer dizer pistes, fé. É, convicção da verdade de algo, fé. No Novo Testamento, é de uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas. Geralmente com a ideia inclusa de confiança e fervor nascido da fé e unido a ela. Então, fé é essa convicção da verdade, né? Essa confiança, né? Na Bíblia Viva, ela fala, Hebreus 11:1, que é a fé? É a convicção, certeza, né, de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que o não possamos ver adiante de nós. Entendeu? Ainda que nós não possamos ver. Né? Essa é a fé. Esta é a fé. Depois a gente vai ver o direcionamento da fé, né? A fé, ela tem um direcionamento, né? Ou você direciona o homem egocêntrico, ou você direciona a Deus. E a gente vai entender que tipo de direcionamento que Deus quer. Vamos ler João 15, e aí talvez clareie um pouco mais. Eu vou ler na Viva. João capítulo 15, versículo 1 ao 8. É Jesus falando: eu sou a videira verdadeira. Então Jesus está falando: eu, Jesus, sou a videira verdadeira. E meu Pai, Deus, é o lavrador. Ele, meu Pai, corta fora todos os ramos que não produzem. E Deus, o meu Pai, limpa os ramos que dão fruto, para que produzam ainda mais frutos. Mais frutos. 3. Ele já cuidou de vocês. Já se converteram, já depositaram a sua fé, a sua confiança nele, né? Ele já cuidou de vocês. Ele limpou para que vocês tenham mais força e utilidade por meio das ordens que eu lhes der. Então Deus já cuidou de vocês, já perdoou seus pecados, já limpou vocês. Mas para quê? Para ficar limpo, parado? Não. Para vocês terem mais força. Porque batalha é sempre, né? Tá na luta, tá na vida ainda. Tá na santificação. E utilidade. Vocês têm que ter uma utilidade. Tem que produzir fruto, tem que, né? Mas que forma ter força e utilidade? Por meio das ordens que eu, Cristo, lhes dei. Lhes dei. Jesus fala: olha, fiquem firmes em mim. Fiquem firmes em mim. confia em mim. Jesus está falando, olha, confia em mim. Vai chegar momentos em que vai ter dúvida, vai dar uma esfriadinha, mas continue firme, fique firme em mim. E deixe-me. Você tem que deixar, irmão. Não é forçado. Deus não entra, Cristo não entra na vida de ninguém na marra. Quem faz isso é Satanás. Quem faz isso é Satanás. Ele fala, e deixem-me viver em vocês. Cristo está pedindo para viver em nós. Já pensou? É um gentleman, né? É um cara, quem não quer ter um amigo desse? Quem não quer? Nossa. Lógico, hoje, o ministério terreno hoje não é mais de Jesus Cristo. Jesus Cristo hoje está no céu, assentado à direita de Deus. O ministério terreno hoje é do Espírito Santo, né? Então ele fala, deixe-me viver em vocês, mas que jeito? Na pessoa do Espírito Santo, irmãos. Na pessoa do Espírito Santo. E aí, ele fala, deixe-me viver em vocês. Pois um ramo, quer dizer, um filho de Deus, Jesus, ele é a videira, ele é a planta, ele é a árvore da videira. Nós somos os ramos, tem vários ramos, né? Tem vários. Aquele ramo que não produz, Deus vem, quebra e limpa. Não é assim que o lavrador faz? O lavrador não faz isso? Ele plantou lá um pé de uva, de uma videira. Aí ele passa lá e vê, nossa, esse galho aqui tá sequinho, não tá produzindo nada. Ele vai lá, quebra e joga fora. E dá uma limpadinha ali, né, um bichinho que tem, uma sujeirinha que tem e tal. Mas pra que que ele faz isso? Ah, o que não dá fruto ele já joga fora. E aquele que tá dando fruto, ele limpa, né, que é para ficar mais viçoso. Então, irmãos, é com nós isso aqui que ele está falando. Ele está falando com a gente. Olha, você agora é um ramo dessa videira. Se você produzir fruto, né, eu vou te limpar, eu vou cuidar para você produzir mais. Então, como é que ele nos limpa? Ah, tem as provas, tem as tentações, tem as orações, tem as dificuldades da vida, tem os estudos da palavra. É o processo de santificação para produzir mais coisas boas, bons frutos, né? Para produzir mais bons frutos. É o processo de limpeza. Santificação é um processo de limpeza. É um processo de enquadramento no desejo de Deus. Então, isso aqui, ó, é uma parábola bacana isso aqui. Ele fala, olha, fiquem firmes em mim e deixem-me viver em vocês. Pois um ramo não pode dar fruto quando está separado da videira. Irmão, se a gente se separar de Deus, a gente pode ter sido durante um tempo um ramo, um galho ali que dava bastante uva, não é isso? Aí de repente a gente se separa da videira, né? A gente vai cair no chão lá, vai ficar durante um tempo verde, aí vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, vai secando e para de produzir fruto. É o mesmo, a gente está próximo de Deus, está grudado a Deus, lendo a Bíblia, orando, conversando com Deus, sendo limpo por Ele através das provas, das tentações, das dificuldades da vida. A gente está colado nele ali, ó, entendeu? A gente vai produzir fruto, porque ele é um bom lavrador, ele vai cuidar bem de nós. Mas se a gente permite que Satanás venha e nos arranque da presença dele, a gente cede à tentação, a gente cai lá, entendeu, no chão, é natural, vai começar a secar, você já viu isso, vai começar a secar. Você que tem uma planta em casa, aí, uma árvore, uma flor, um pé de laranja, é assim que acontece. Bacana que Deus use esses exemplos simples, que é para todo mundo entender. Deus é o lavrador, Jesus é a videira, nós somos os ramos. Então, separado, não pode produzir frutos. Nem vocês podem produzir separados de mim, Jesus está falando. Olha, se o galho não pode produzir frutos separado da videira, Vocês também não podem produzir frutos separados de mim. Pessoa deixa de ler a Bíblia hoje, deixa de orar amanhã, deixa de ir no culto domingo, vai se afastando, vai se esfriando, né? Vai se esfriando, daqui a pouco é um ramo seco. É um ramo seco. Versículo 5. Sim, eu sou a videira. Eu sou, nossa, eu sou. Lá atrás perguntaram, Senhor, no Antigo Testamento, né? Mas se ele perguntar, quem mandou eu vir aqui falar, o eu sou mandou. Quem pode falar eu sou, né? É tão legal isso, olha, eu sou, Deus é. Ele é. Ele não fala, não precisa ficar se provando que ele é Deus, não, ele fala, eu sou. Entendeu? Se você tiver fé, você vai usufruir de mim. Se você não tiver de fé, lá no fim você vai perceber que eu sou mesmo. Agora, eu estou advogado, eu estou médico, eu estou pastor, eu estou milionário, porque um dia vai morrer, vai acabar tudo isso, né? Então nós estamos, Deus é, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Não é isso? Mas vamos lá. Sim, eu sou a videira. Vocês são os meus ramos. Todo aquele que vive em mim e eu nele produzirá muitos frutos. Produzirá muitos frutos. Porque separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Coisa boa, né, irmão? A Bíblia fala, olha, separado de Deus, não pode fazer nada. Nada que agrada o coração dele. Nada que vai agradar outro coração. Coração do Satanás, mas de Deus não. 6. Quando alguém se separa de mim, é Jesus falando. Olha, quando alguém, quando o ramo se separa da árvore, que sou eu, é jogado fora como um ramo emprestado. É jogado fora. Seca-se e depois é juntado num montão com todos os outros ramos, é queimado. É queimado. Está falando aqui, né, irmãos? Para a gente entender bem que haverá uma hora, um tempo, em que todos esses galhos, quer dizer, todos esses que se separaram de Deus, todos esses que não quiseram receber Jesus Cristo, vão ser queimados. Queimado lembra o quê? É isso mesmo que você pensou. Inferno. Todos vão ser queimados. Todos vão para o inferno. Né? Fala aqui, ó. Tudo vai ser queimado. Né? Porque a árvore que não produz fruto não se come, são cortadas e atiradas no fogo. Mateus 7, 19. Prosseguindo aqui em João 15, 1, 7. Mas se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas ordens, vocês são servos, vocês escolheram ou servir a Cristo ou servir a injustiça, a Satanás. Se vocês são meus servos e escolheram a Cristo, então vocês têm que obedecer às minhas ordens. Mas se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas ordens, podem fazer o pedido que quiserem e isto lhes será concedido. Os pedidos que quiserem. Que maravilha, hein, irmão? A gente pode pedir o que quiser, né? Que seremos atendidos. Pastor, tudo, tudo o que quisermos, é o que o texto fala. Mas pastor, eu pedi um Camaro amarelo, não veio. Eu pedi um apartamento na praia, não veio. Eu pedi a cura, lembrando de Timóteo, né? Que eu tava pegando no estômago lá, não. Eu pedi a cura, Paulo, né? Lembrar de Paulo que fica mais claro. Por 3 vezes e não veio. E o senhor está falando que tudo que pedir será concedido. Verdade. Tudo que pedir será concedido. Mas nós não podemos esquecer de um detalhe. Nós temos que obedecer às ordens de Deus. Não é isso? Temos que obedecer à ordem de Deus. E uma vez, o pessoal que acompanhava Jesus ali estava com dificuldade, porque eles falavam, puxa, a gente vê o senhor aí, olha, orando, né, e a gente não sabe orar. O senhor não poderia nos ensinar a orar? Eles não sabiam, já pensou, irmão? Não sabia orar, vivia com Cristo ali. Ah, eu entendi o que eles quiseram. Eles disseram, ó, Cristo, a gente está achando que a gente ora. Que a gente está achando que a gente ora errado. A gente está achando que a gente ora estranho, porque a gente vê o senhor orando aí e a gente está achando que a gente está orando errado. Ensina-nos a orar da maneira que agrada o coração de Deus. Ensina como é que ora do jeito que nós devemos orar. Os discípulos pediram para Cristo, né? E aí Cristo, ele ensinou. Aí Cristo ensinou. Mateus 6, do versículo 9 até o versículo 15, né? Mateus 9 até o 15. Jesus, ele ensinou, olha, orem dessa maneira. Estou lendo na oração, na Viva, viu, irmãos? Então tá assim, ó, Mateus, como é que nós devemos orar? Orem dessa maneira. Nosso Pai do Céu, nós adoramos o Seu Santo Nome. Pedimos que o Seu reino venha logo. Ó, Maranata, vem Jesus, né? Que a Sua vontade seja feita aqui na terra. Guardem isso. Que a Sua vontade seja feita aqui na terra, só como é feita no céu. Dê-nos hoje outra vez o nosso alimento, como sempre, e perdoe os nossos pecados, tal como nós temos perdoado aqueles que pecaram contra nós. Não nos põe em tentação, mas se por acaso entrarmos nessa tentação, livre-nos do maligno. Amém. Né? Essa oração. Que aí ele prossegue explicando: seu Pai Celeste perdoará vocês, se vocês perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar-lhes, Deus não perdoará vocês. Então, irmãos, tudo será concedido, tudo. Mas se nós obedecermos a Cristo. Aqui, basicamente, na oração do Pai Nosso, né, que a gente conhece, tem basicamente duas ordens. Primeiro, com relação ao perdoar, né? Nós temos que pedir perdão a Deus conforme nós perdoamos os outros. Ó, Senhor, eu perdoei o Manezinho que me traiu, então me perdoa também porque eu traí o Zezinho. Né? Deus fala, tá bom, você tá aplicando, né? Você tá pedindo perdão, mas você também tem perdoado. E a outra que eu acho mais importante: todo pedido será concedido se for conforme a vontade de Deus. Se for conforme a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós temos que pedir com fé, mas essa fé não é direcionada a nós homens, ao nosso desejo. Não é direcionada ao meu desejo do camarão amarelo. Não, não. Ó, Senhor, eu desejo um camarão amarelo. Mas faça conforme a sua vontade. Aí Deus manda um fusquinha. Tá bom, veio de Deus. Porque conforme a vontade de Deus. A Bíblia fala que os planos de Deus são mais elevados do que nosso. A Bíblia fala que Deus conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Eu estou pensando no camaro amarelo hoje, mas eu não sei se esse camaro amarelo vai ser para mim lá na frente uma pedra de tropeço. Se eu não vou bater, se eu não vou morrer de acidente, se eu não vou correr tanto, que até o anjo vai pedir para descer do carro, falar assim, ah, pastor, eu vou descer, o senhor está correndo muito. Brincadeira, né? O anjo não vai pedir isso. Você está entendendo, irmão? Então, senhora, eu tenho o desejo de um camaro amarelo. Acho bonito, acho bacana e tal. Esse é o meu desejo, mas seja feita conforme a sua vontade. É isso, irmãos. Seja feito conforme a sua vontade. Mas eu não posso determinar? Não, para Deus você não pode determinar. Para Deus, não. Você deve determinar para Satanás. Satanás, você larga a mão da minha bênção. Deus já mandou, você larga a mão da minha bênção. Eu não sei o que Deus mandou, mas eu sei o que é melhor. Você larga a mão, você dá ordem para Satanás. E para Deus você se submete. Você se submete. Então, se nós, todos os pedidos que nós fizermos, se for conforme a vontade de Deus, vai ser concedido. Por quê? Porque a nossa fé não é direcionada para a nossa vontade. Não é direcionada para o que eu acho que é melhor. A nossa fé, a nossa confiança em Deus, que nos conhece por completo, conhece a minha circunstância, conhece as pessoas que estão envolvidas, que estão perto de mim, conhece tudo ao meu respeito. Então a nossa fé, ela tem que ser direcionada a Deus, porque Ele sabe o melhor em cada circunstância. E aí nós temos que continuar firmes. Não, eu tenho certeza segura do que o que nós queremos vai acontecer. Porque o que nós queremos é conforme a vontade de Deus. Romanos 8:28. Tudo o que acontece é para o nosso bem se nós amamos a Deus. Então, irmão, a regra é confiar em Deus, não é confiar nos seus desejos. É confiar em Deus. A nossa fé, a nossa convicção, ela é direcionada a Deus. A Deus. A fé, a nossa convicção de que vamos receber o que pedimos. E a certeza do que nós esperamos. O que nós esperamos? Nós esperamos o melhor. Nós esperamos o melhor de Deus. Entendeu? E que nós aguardamos. Ainda nós não estamos vendo, mas vai acontecer o melhor. Isto é fé bíblica. Fora isso, eu não conheço. Eu não conheço. Entendeu? Dar ordem para Deus, isso não existe. Como é que você vai dar ordem para o seu rei? Deus não é nosso rei? É, você vai dar ordem para o seu rei? Deus não é nosso pai? É, como é que você vai dar ordem para o seu pai? Não, para com isso. Isso não existe. Agora, nós temos toda a autoridade do mundo para dar ordem para Satanás. Satanás, você larga a mão disso, você solta aquela doença, você larga a mão dessa bênção, ordem para Satanás. Deus nos capacitou a isso. Mas para Deus, não. Para Deus, olha, Senhor, eu sei que o Senhor melhor quer o melhor para a minha vida, né? Os planos do Senhor são mais elevados do que o meu. Então, que seja feito conforme a sua vontade. Eis-me aqui, Espírito Santo de Deus, usa a minha vida, usa a minha casa, usa os meus sonhos. Santo Espírito, eis-me aqui. Santo Espírito, eis-me aqui. refletindo a tua unção. Santo Espírito, que maravilha, né, irmãos? Oh, que maravilha o Santo Espírito. Então, irmãos, fechando essa perícope, João 15, 8. Olha, os meus verdadeiros, verdadeiros. Se ele fala verdadeiro é porque tem falsos, né? Os meus verdadeiros discípulos dão colheitas abundantes. Abundantes. E isto resulta em grande glória. Para quem? Para nós, seres humanos? Não. Em grande glória para Deus. Irmãos, tudo o que nós fazemos, o propósito da nossa vida é glorificar a Deus, até nas nossas necessidades, até na manifestação da nossa fé pelo nosso dia a dia. A fé, amados, é fortalecida nas dificuldades, porque os testes, as provas, as dificuldades, o vento contrário, a circunstância diversa, a pandemia, nos lembram de quão dependentes somos do Senhor. Como nós somos dependentes de Deus. E à medida que nós confiamos, que nós manifestemos cada vez mais a nossa fé, a nossa confiança, a nossa certeza nele, não em nós, não em homens, não em nosso braço. Nós temos que fazer a nossa parte sempre. Nós sempre temos que dar o nosso melhor, buscar aperfeiçoar no estudo, buscar evitar ficar doente, buscar médico, trabalhar, fazer tudo o que está ao nosso alcance. Mas confiando que é Deus que nos sustenta nisso. E à medida que nós tenhamos mais fé, mais confiança nele, percebemos que poderemos suportar qualquer coisa. Mas por que, pastor? Olha o que fala Isaías 55:8-9. É Deus falando. Olha o que Deus fala através de Isaías 55:8-9. Vocês nunca fariam um plano como esse. Porque os meus pensamentos, Deus está falando, porque os meus pensamentos são muito diferentes dos seus. A minha maneira, Deus está falando, a minha maneira de agir é muito diferente da sua. É muito. Quer um exemplo de como Deus trabalha diferente? Quando Satanás achou que havia matado o Filho de Deus, foi exatamente na vitória de Deus. Nós, talvez como Pedro, cortássemos a orelha de um, cortássemos o braço de outro, buscaríamos nos defender. O jeito de Deus agir é diferente, irmãos. Por isso que nós temos que orar para Deus e fazer a nossa parte. Prosseguindo, olha o que Deus fala através de Isaías 55:9. Por quê? Assim como o céu é mais alto que a terra, os meus caminhos, os caminhos de Deus, são mais altos que os seus caminhos. E os meus pensamentos, os pensamentos de Deus, são mais altos que os seus pensamentos. Que maravilha, irmão, que Deus maravilhoso. Ele quer o melhor, ele pensa muito além a nosso favor, ele quer o melhor para nós. Jeremias 29:11, Deus confirma essa palavra em Jeremias 29 anos. Olha o que Deus fala. Quem sabe dos meus pensamentos, dos meus planos sobre vocês, sobre nós, sobre eu, sobre você, João, sobre você, Zé, sobre você, Maria, sobre você, Antônio. Quem sabe dos meus planos sobre vocês sou eu mesmo. É Deus que tem planos para os seus servos. É Ele que sabe os planos para aqueles que confiam nele. E prossegue. Os meus planos são planos de bem. Não são planos de sofrimento. E eu, Deus, lhes darei aquilo que mais desejam. Ou seja, um futuro de paz em sua própria terra. Quem não quer paz, irmão? Quem não quer paz? Que adianta eu ter aquele Camaro amarelo se eu não tiver paz? Que adianta eu ter aquele apartamento se eu não tiver paz? Deus sabe o que é melhor para nós. Ele sabe. Ele vai nos dar conforme os seus planos. Por quê? Para que nós tenhamos paz nesse tempo. Tá certo? Então, amados, a chave para a fé sólida, para a fé que age, é um relacionamento pessoal com Deus. É o relacionamento pessoal com Deus. O Senhor Jesus diz, como nós já vimos, eu sou a videira, vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele, ele dá muito fruto. Porque fora de mim nada podes fazer. Fora de Deus, irmão, nós não podemos fazer nada que alegra ele, que agrada ele, que é o melhor para nós. Podemos fazer, mas para agradar outro rei, outro senhor, que é o Satanás, né? para agradar a Deus, para fazer conforme o que Deus quer, para fazer o melhor para a nossa vida, tem que ser em Jesus. E prossegue, né, irmãos? Nós temos que confiar nele, porque ele é a videira. Então, irmãos, ao sermos salvos, pastor, salvo do quê? Salvo de ir para o inferno. A salvação é essa. Nós somos salvos de quê? Do problema do dia a dia? Não, não. Porque o problema vai ter, mas Deus é conosco e o plano dele é o de melhor para nós. Mas a salvação é de irmos, a gente estava indo para o inferno, ele nos salvou, porque nós confiamos nele. E ao sermos salvos, ao declararmos isso, somos enxertados. O que é enxertado? Quem trabalha na lavoura sabe, né? Pega o raminho, enxerta na árvore lá, para que esse raminho tenha vida, porque fora não tem. Enxerta, faz um rasguinho no tronco da árvore ou no local mais apropriado, enxerta, coloca lá. Então, quando nós somos salvos, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, por que que nós temos que ser enxertados? Nós já falamos, né, irmãos? Quando houve o pecado, quando Adão e Eva pecou, houve o desligamento. Houve o desligamento. Nós, como galho, fomos desligados da videira. Aí é preciso que sejamos enxertados, é preciso que sejamos religados na árvore, na videira. E só quem faz isso é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo, então nós voltamos para a árvore. Somos enxertados na árvore, na videira que é Cristo. E isso significa que o seu Espírito, o Espírito Santo, vive e trabalha em nós. É o Espírito Santo que vive e trabalha em nós. E nos fornece, então, essa conexão constante entre o Pai e seus filhos. Entre o Pai e seus filhos. Entre Deus e seus filhos. A partir daí, então, somos filhos de Deus. Filhos enxertados. O galho original é Jesus Cristo. Nós somos filhos enxertados. O Filho único de Deus é Jesus Cristo. Nós somos filhos adotivos. Passamos a ter essa ligação constante com o Pai através do Espírito Santo. Então, amados, ficar no Senhor, ficar em Cristo, confiante em Deus, ficar enxertado na árvore ali, ó, vai bater um vento, vai pousar no ramo ali, um besouro, vai surgir erva daninha. Mas se nós estivermos firmes no Senhor, estivermos firmes na árvore, nós vamos passar por esses momentos difíceis. Por quê? Nós estaremos firmes na árvore. Firmes na árvore. No entanto, nós temos que tomar essa decisão. Nós temos que tomar. Não é o Pai que toma por nós. Não é o pastor, não, essa é uma convicção pessoal. O Espírito Santo fala conosco. O pai, o pastor, o irmão, o amigo, intercede, ora, para que o Espírito Santo vá trabalhando, vá conversando, para que você abra o coração. Mas a decisão é sua, irmão. A decisão é sua. Então, para ter o uso desse poder, nós temos que decidir aceitar esse poder. E esse poder, ele só vem, o Espírito Santo só vem, quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador. Salvador do quê? De nós que estávamos indo para o inferno. Só Jesus nos religa a Deus. E aí nós podemos voltar até a seiva da árvore, que é Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo. Então, meu irmão, essa decisão é nossa. E tentar manter a nossa vida longe, fora do controle de Deus, interfere nos planos de Deus. Porque Deus, ele é um gente, ele é um cavaleiro. Ele é diferente. Satanás não, ele entra arrombando, destruindo. Deus, ele só pode fazer o melhor conforme a vontade dele, o desejo dele, o plano dele, para aquele que é servo, para aquele que obedece, para aquele que tomou a decisão e o aceitou. Não tem jeito. Não tem jeito. Se ele fizesse diferente, ele estaria sendo um Deus invasivo, invasor da sua vontade. Você tem a sua vontade. Então, nós temos que pensar nisso. né? Esse nosso desejo de nos controlar, de querer fazer por nós, de querer fazer o nosso destino, sem levarmos isso em oração a Deus, interfere nos planos de Deus, interfere no nosso relacionamento com Deus. Mas quando nós nos comprometemos a cada dia, a cada momento mais, conhecer o Todo-Poderoso, conhecer a Deus, de que forma, pastor, que nós podemos conhecer mais a Deus? Através da oração, ou seja, através do diálogo com Deus, através da conversa com Deus, através da meditação na sua palavra, que é a Bíblia, lendo a Bíblia, procurando entender o que Deus falou, o que Ele quer para nós, né? E, claro, óbvio, através da obediência. Então, basicamente, são três atitudes, né? Depois que nós já estamos comprometidos, somos servos de Deus. Para que esse relacionamento melhore, aumente, fique mais produtivo, nós temos que ter três atitudes: oração, né? Conversa com Deus. Tem que conversar, não dá para viver sem conversar. Não dá, nós temos que saber o que Deus pensa, o que Deus quer a nosso respeito. Tá certo? Meditação na sua palavra, ou seja, meditar, pensar na Bíblia, separar um texto, ler, estudar a Bíblia, e obediência, obedecer ao que Deus fala aos nossos corações na oração, e principalmente ao que Deus fala na sua palavra. O que Deus vai falar no nosso coração na oração tem que estar alinhado, tem que estar conforme o que Ele falou na Bíblia, tem que estar alinhado. Ele fala na oração de um jeito, mas desse jeito que Ele fala na oração tem que aparecer na Bíblia. Tem que ser conforme a Bíblia, que é a sua palavra, que é o verbo que se fez carne. E a partir de nós temos que obedecer. Dessa forma, né, a seiva pode fluir da árvore até nós que somos um galho. Irmãos e irmãs, estar perto do Senhor nos ajuda cada dia a confiar mais nele. Estar perto, cada dia mais perto, cresce essa confiança nele. É isso? E nos faz suportar os momentos que a vida se torna difícil. Nos faz suportar. Quanto mais permanecemos nele, quanto mais permanecemos em Cristo, quanto mais permanecemos no nosso Deus, né? Especialmente em tempos difíceis, mais crescemos e nos tornamos carvalhos de justiça. Firmes, ou seja, enfrenta carvalho, aquela árvore forte, poderosa, né? Enfrentaremos ventos contrários, continuaremos firmes, né? E nada poderá nos abalar, não é isso? Isaías 61:3, olha o que Deus fala: e darei a todos os que estão de luto em Israel uma bela coroa em vez de cinza sobre a cabeça, perfume de alegria em vez de lágrimas de tristeza no rosto, roupas de festa e louvor em vez de um espírito triste e abatido. Mas por quê? Porque o Senhor vai plantar esse povo que confia nele, esses cristãos. Eles serão fortes e belos como carvalhos e darão glória a Deus. Glória a Deus. Isaías 61:3. Irmãos, Deus é poderoso. Essa fé tem que ser direcionada não a nós, não a homens, mas a Deus. A Deus. A Bíblia fala, ela nos alerta que nós não podemos confiar em homens. Ela fala que maldito é aquele que confia em homens. Maldito é o homem que põe a sua força em homens. Em homens. Né, irmãos? Nós temos que confiar em Deus. Em Deus. Em Deus. Nós temos que ter a nossa confiança em Deus. Somente Deus. Jeremias 17:5, né? Jeremias 17. Eu acho que é. Deixa eu dar só uma confirmada aqui, irmão. Que nós temos que. Jeremias 17. Tá aqui, tá fácil, não tá longe não. Deixa eu ver, Jeremias 17, 5. O Senhor diz: maldito é o homem que confia nas suas próprias forças, nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração de Deus. Entendeu, irmãos? A nossa confiança é em Deus. Nós confiamos em Deus, a nossa fé em Deus. Nós fazemos o nosso possível. E até o nosso possível é porque Deus nos sustenta. E Deus fará o melhor para a nossa vida. Eu não sei se você pensa assim, se você pensa diferente, mas eu tenho certeza que Deus quer o melhor para nós. Deus é maravilhoso, o farol da nossa vida. Deus é o nosso farol, é Ele que nos sinaliza o caminho correto, nos aponta o caminho correto. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai amado, peço, Senhor meu Deus, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, esteja falando aos nossos corações, que essa palavra grave, cale fundo aos nossos corações e que haja mudança de vida. Pai, eu peço por aqueles que sofrem no corpo, Pai, por aqueles que têm dificuldade, se com eles, restabeleça a saúde física, Pai, traga saúde no corpo, restabeleça a saúde nos membros, a doença seja curada, Pai, dê mais um tempo de vida para que esse possa viver e conhecer mais a Ti, fazer a escolha que é o Senhor. Toca, restaura a saúde física, Senhor meu Deus, restaura esse membro que está em dificuldade, tira toda a dor, oh Pai, mas que não seja conforme os nossos propósitos, mas conforme a Tua vontade. Pai, pedimos também por aqueles que sofrem na alma, no pensamento, com pensamentos de negatividade, de tristeza, de angústia, se com essas vidas, ó Pai, restaurando, trazendo ânimo, alegria, trazendo esperança, porque eles possam entender que o nosso Deus está no controle, que as nossas orações, a nossa vida, o nosso propósito de vida é viver conforme a Tua vontade, ó Deus. Pedimos também para que seja abençoando todos os relacionamentos. Abençoe, Pai, os relacionamentos, papai, mamãe, na família, entre irmãos, entre filhos do Pai, família, projeto do Senhor. Abençoe cada família dessa nação, abençoe também as relações sociais, Senhor meu Deus, as relações entre as autoridades e entre os cidadãos, Pai, que as autoridades entendam que elas foram colocadas pelo Senhor, que não haja mentira, que não haja traição, que não haja trapaça, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, nessas situações, entra, Senhor meu Deus, com a Tua mão poderosa, calando todas aquelas autoridades que não fazem conforme a Tua vontade, com aquelas autoridades que se levanta contra a ordem do Senhor, cale agora em nome de Jesus, ó Pai. Nós sabemos que há um levante nessa nação, o dia em que a autoridade maior falou que essa nação é Deus sobre ela, Satanás se levantou. Nós sabemos que Satanás, ele não está contente com essa posição, ele não está contente com a conversão da nossa nação ao Senhor. Por isso nós repreendemos a Satanás em nome de Jesus. Nós levantamos uma voz poderosa, que é a voz do Senhor, para dizer: Satanás, você não tem poder sobre essa nação. Nós nós nos entregamos ao Senhor Jesus. Deus é sobre o nosso país, Deus é sobre a nossa nação, Deus é sobre o nosso planeta. O nosso Deus é poderoso e Ele vai derrubar todas as artimanhas, todos os levantes, tudo aquilo que é feito no escondido vai ser colocado às claras. Nós vamos saber quem são os traidores dessa pátria. Eles vão se apresentar com voz. Nós conheceremos, assim como Judas foi desmascarado, os inimigos dessa nação serão desmascarados em nome de Jesus. Nós profetizamos o nome de Jesus, porque nós cremos que há um Espírito, o Espírito Santo agindo nessa nação. Nós sabíamos que o dia em que nós nos converteremos ao Senhor, haveria esse levante de Satanás, mas Satanás é um derrotado, ele não tem poder sobre os filhos do Senhor. Pai, abençoe, faça com que cada cidadão, aqueles que já são cidadão do reino, reconheçam essa luta espiritual, dobre o seu joelho, se levante contra esse poder de Satanás, se levante contra essa ação maligna do demônio sobre a nossa nação. Nós somos um povo abençoado, nós temos uma terra abençoada, nós somos um povo de paz, de harmonia. Satanás quer trazer divisão, nunca houve divisão no nosso país, nós somos um povo unido. Nos últimos 15 anos, eles criaram essa condição, Satanás criou essa condição, mas nós declaramos, o Brasil é do Senhor Jesus. Que haja paz, ó Deus, entre as autoridades e os cidadãos, que haja harmonia entre os cidadãos e as autoridades e em toda a nossa sociedade. Nós cremos no poder da oração. Nós acreditamos no agir poderoso do Espírito Santo. Nós acreditamos, nós cremos, nós temos fé, nós entregamos esta nação ao Senhor Jesus. Nunca se viu nesse país um chefe de nação orando a Deus. Nunca se viu um chefe dessa nossa nação se reunir para glorificar o Senhor. Nunca se viu. É claro que Satanás iria se levantar, é evidente que Satanás iria se levantar, mas nós declaramos a sua derrota na nossa nação, Satanás. Nós glorificamos o nome de Jesus, porque nós confiamos em Jesus, por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.